com areia à beira do rio São Francisco. E com o diabetes vem perdendo a outra vista, já passou por cirurgia, nada adiantou. Minha mãe é uma pessoa forte, muito determinada, sempre acreditou na providência divina e nos educou a confiar em Deus acima de todas as dificuldades. Por isso, peço a misericórdia divina que cuide da minha mãe. Ela mora em Trindade, Goiás, e escuta o seu programa todos os dias. Padre, dê uma bênção especial para minha mãe. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco. Cleonice, Maria e Porá, Goiás. Filhos queridos, vamos rezar por essa filha de Deus, que educou os filhos na fé. Que seja amparada pela misericórdia de Jesus. Escute esse testemunho. Aqui é uma filha de Deus. Eu sou de Rio Granado, Espírito Santo. Eu ouço o Senhor pela Rádio Cidade. Gostaria muito de deixar um testemunho que eu fui alcançado através dessa novena sobre as famílias. Eu tenho um irmão que se separou da mulher durante a semana. E graças a Deus, eles voltaram. Eu fazendo a novena, eles voltaram, se reconciliaram. Estão juntos. Ele até confessar, e foi confessar, Padre. Eu agradeço muito a Jesus, Padre, e muito ao Senhor por esse programa tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Padre, obrigado. Eu não posso dizer o meu nome, mas Deus sabe quem sou eu. Deus sabe, filho. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, pela graça recebida na vida desta pessoa. Bíblia aberta, cartilha de oração. Santa Bíblia, livro dos livros. Santa Bíblia, palavra de Deus. E o texto é Mateus 22:1-14. Mateus 22:1-14. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Mandou outros ainda. Mas, sem se importarem com o convite, foram-se um ao campo, outro para negócios. Outros lançaram mão dos seus servos, insultando-nos, mataram. O rei soube, indignou-se em extremo, enviou suas tropas. Dias depois, disse aos seus servos: o banquete está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quanto achardes, de modo que a sala do banquete fica repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Então o rei disse aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala da veste nupcial. Fala outras coisas, mas vamos nos ater a isso. Pertencer efetivamente à comunidade cristã não é apenas uma questão de fazer parte do número. Pertencer requer do discípulo assumir um modo de proceder compatível com o ser cristão, a justiça do reino. A parábola do rei que expulsou da festa o convidado encontrado sem veste nupcial chama a atenção para a importância de se ter um comportamento compatível com a condição de discípulo. O banquete para as bodas do filho está pronto, mas os convidados se recusaram a comparecer. Então, o dono da festa convidou a outros. Mas um que se fez intruso foi posto para fora. Os convidados que foram a quem foi feito o primeiro convite eram os judeus. Eles se recusaram. Então,